Bom dia, Luiz Carlos Mazzucchi. Bom dia, gente amiga. Turn me loose from your hands. Let me fly. Há algum tempo comecei a ser envolvido por um povo que só me sugava e aos poucos sendo exaurido em minhas forças. Minhas energias esvaíam-se, criando-me problemas comigo e com a minha família. Enquanto eu murchava, o povo ia crescendo. Seus tentáculos estendiam-se, vitalizando-se em cima da minha incompetência de eu não saber dizer não. Este relato é de um amigo que vinha sofrendo no seu círculo de trabalho. Muitas e muitas pessoas são usadas pelos parceiros, pelos conhecidos, pelos, entre aspas, amigos. Esta questão de pessoas que sugam a gente, que se aproveitam de nossas vulnerabilidades, de nossa disposição em sermos solidários, existe em todos os lugares. Talvez até agora você esteja sofrendo este problema, sendo espoliada em suas energias por alguém que lhe subestima e confunde a cordialidade e a disponibilidade de estar sempre pronta a ajudar como se fossem sinais de fraqueza. Pat Bretman e Connie Hatch abordam esta incompetência nossa, esta vulnerabilidade, e apontam na direção de que nós não somos capazes de dizer não. Eles mostram que ao aprendermos a dizer não, sem aquele sentimento de culpa, é como se fosse a descoberta de que dispomos de muito mais tempo do que sonhávamos e que era ocupado pelo fato de não sabermos dizer não. E mais importante, os autores do livro Como Dizer Não Sem Sentir Culpa escrevem que se aprendermos a dizer sim com qualidade, selecionando estes sim, se aprendermos a dizer sim a tudo aquilo que mais prezamos, para as coisas que queremos realizar, mas que parecia nunca termos tempo, quando não sabíamos dizer não, a qualidade de vida da gente melhora. Nós lotamos nossa vida de obrigações, de compromissos, sem qualquer gratificação, nem para nós e nem para as pessoas que nos cercam e que nós amamos. Quando aprendemos a dizer não, reassumimos o controle da nossa vida. Deixamos de ser telecomandados, em vez de sermos o último na nossa própria lista de prioridades, nós ressurgimos como comandante do nosso barco. Nos tornamos capazes de tomar decisões racionais, apaixonadas, inteligentes, e não decisões com culpa, com medo ou com aquele sentimento de estar sendo manipulado. Um não bem dito é capaz de poupar inúmeras inconveniências, de evitar que as pessoas ocupem nosso tempo, que é tão precioso. O não é uma ferramenta indispensável que ajuda a preservar o seu tempo, as suas energias para as coisas que são realmente importantes para você. O não é uma ferramenta tão poderosa que deve ser usada com habilidade. Pode fazer com que as pessoas que lhe são caras se desapontem, pode magoar sentimentos ou pode fazer com que as pessoas fiquem zangadas. Toda vez que você recusa um convite, diz um não a um pedido de alguém, você se arrisca a provocar antipatias ou conflitos. Aprendi que ficar dizendo sim, imaginando que as pessoas ficam mais felizes, na verdade, acaba nos afastando do caminho correto de sermos prestativos adequadamente. Nossos familiares, nossos amigos merecem nosso amor, merecem nosso apoio emocional, mas não lhes dá o direito de sugar o resto de nossas forças e toda a nossa energia. Pense um pouco sobre isso. Na nossa vida, não precisamos nos deixar ser explorados, desvalorizados, aviltados. Pessoas próximas da gente não têm o direito de nos pressionar. Gente, o dia a dia está repleto de exemplos que nos dão vontade de dizer não. Entretanto, com frequência, evitamos de dizer o não. Ou por culpa ou por receio, acabamos dizendo sim às prioridades não nossas, mas dos outros. E vamos deixando de lado as nossas. Jogamos fora o pouco que às vezes temos. O tempo se vai, a energia se vai, até o resto do teu dinheirinho se vai. Tudo se vai em coisas que não são importantes para nós. E tudo porque não sabemos ou receamos dizer não. No meu tempo, e por aí já vai meio século, quando alguém perguntava, como vai? A resposta era, vou bem, obrigado. E você? Hoje, quando perguntamos, como vai? Normalmente ouve-se, estou ocupado. No consultório, um dos desabafos mais comuns que se ouve é, doutor, estou estressado. E o interessante é que estamos mergulhados num baita contraditório. Ou seja, desenvolvemos pesquisas, aplicamos tecnologia, tudo para teoricamente estarmos menos estressados, mais disponíveis, com tempo maior para curtirmos a vida. Celular, internet, robô, fax, videoconferência, deveriam tudo propiciar maior tempo para nós, nossa família, nossos amigos, nossas relações humanas e interpessoais. Contudo, sentimos-nos explorados, oprimidos, porque parece não existir tempo suficiente para as coisas que realmente queremos fazer. Executamos as rotinas diárias, trabalho, escola, filhos, marido, netos, tarefas, o lar, compromissos na empresa. E quando estamos sós, nos perguntamos, puxa, por que a vida é tão insatisfatória? E aí nos damos conta de que estamos acelerados. Temos que aprender a dizer não. Vá ao campo, à montanha, à beira do rio, à beira do mar e grite, mas grite bem alto. Não, não, não, não, não. Diga não aos que te sugam, que sugam a tua vida. Rompa, delicadamente, cortesmente, diplomaticamente, com este reflexo condicionado de sempre dizer sim a qualquer coisa, e aprenda a dizer não aos que te sugam, a estas esponjas que cercam a tua vida, sugando a tua energia. Assuma uma atitude positiva. Cerque-se de pessoas que te fazem sentir-se bem, que te apoiam, que sonham com a realização dos teus sonhos. Pessoas que te amam e que te ajudam a viver uma vida plena, uma vida vibrante. E eu vou nessa também. Então tá, três abraços, tchau! Turn me loose.